paz do Senhor. Jesus facilita muito a nossa vida. Eu vou te explicar por quê. Eu sei que Jesus Cristo é o único que pode resolver todos os problemas da minha vida, tirar meus pesos e responder minhas perguntas. Hoje eu tive a experiência de receber o chefe de manutenção do prédio lá da nossa igreja e ele me pediu todas as minhas chaves. Porque eu tinha chave do escritório, da porta do escritório, chave do prédio que vai ao templo, muitas chaves. Ele pegou todas aquelas chaves e me deu uma e falou, essa daqui é a chave mestra, ela abre todas as portas. Facilitou muito a minha vida. Até tem gente que acha que Pedro lá em cima tem muitas chaves. Não, ele só tem uma também. E só tem uma chave mestra. É por isso que eu falo que Jesus é a chave mestra. Ele abre todas as portas que eu preciso, responde todas as perguntas e questionamentos que eu tenho. Jesus é a chave mestra. Eu não preciso de outra chave para abrir as portas para mim. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.